São Adoro, Rio 5973, bom dia. Isso, Francisco, estou em contato com o Rádio Colau, sistema 3, pelo 330, via saída pública. Sem instruções, 330, via saída pública, o Rio 5973. Via 4234, vem direto de Jamo. Direto de Jamo, azul, 4234. Rio 5973 solicita manter a proa por aproximadamente 10 milhas para evitar a formação. 6 autoridades de Rio, seu porteiro até o Rio 5973. Após esse dia, seria possível coordenar com o centro Armos direto Aracaju? Sente, muito grato, 5973. Direto no meu foco 08, mas vou fazer isso faz. Sente, mas é em perfil da saída, Rio 5973. 4753, passada para o estúdio em Pelô, deixa para a vez no peso, ajuste no 021, autoridade final elétrica, forma estabilizada. Afirmativo, livre de Pelô, desce para 2.000 pés, reporte estabilizado, da 4753. Salvador, 273, próximo ponte para dar um verso. 273, autorizado. A minha área de colapso está no 0, vento no 7, 0 graus, no 3 mais. Tudo bem, decolagem, 273. 183, veículo aos 4-1, mexendo o controle, 120 decimal 8. Fora 208, azul 273. Foto de Salvador, azul 273. 273, contato na decolagem. Eu estou falando 0, via Salvador, cancelando as restrições de altitude. Fábio Vieira, 60, cancelando as restrições de altitude, azul 273. Agora pista vista, TAM 4753. TAM 4753, por isso, é o nosso último anotinho. Obrigado, TAM 4753. Recife, 1-2-6-8-5. Recife, 1-2-6-8-5, qual seria o alternado? 1-2-6-4-5. 1-2-6-4-5, alternado. Estão 4-7-5-3, estabilizado. Estão 4-7-5-3, QNH 0-2-1, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-6-9. Copiado, livre pouso 1-0, está 4-7-5-3. Autorizado, aliando o azul, pista 1-0. Olha, pouso da rua, serei mantendo o arco com 759. Fala de 4-6, libera direita, estilo solo, no 2-1, decimal 9. 2-1, obrigado, bom dia. 1759, QNH 1021, autorizado a decolagem pista 10, vento 60 graus, 14 nós. 1021, decolagem pista 10, bom, 7 graus. Tony, passarela 2226, bom dia, chega a foto. 2226, autorizado, decolagem 10, vento 160 graus, 14 nós. Autorizado, 226. Você poderia fazer um cheque se você estiver na sua hora? Passarela 2223 decolou, tá com o perfil baixo da saída. 2223, contra a palavra decolar, escutaram na cidade de saída da bomba. Confirme a unir. Contra a palavra decolar, subanzinha de saída da bomba, para o nível 1 na cidade. Bom dia, tá linda a recepção? Passarela 2223, contra a palavra decolar, escutaram na cidade de saída da bomba. Qual a criatura da Fátima para o Google 759? Eu acho que a federação está específica do Google 759. Obrigado. O patrônio azul 49 pode falar para o azul. Até que está a gente, eu posso até, né? Importa nada. 1-2-7-3, pode voar alto lá. Voando com base, com o 7-9. Ajuda 73, chama Centro Recife, frequência 1282. Recife 1282, ajuda 0873. Plano 759, chama Centro Recife, 1282-1335. 1-2-2-3-5, confirme, 759. Atendimento correto. 1-2-3-5, obrigado. Pode voar 1, ajuda 4-9-1. Autorizado, ajuda 4-9-1. Direto do ano, disse para o meu pé, ele sempre está ligado. localizado, azul 49 do entorno. Está estabilizado, azul 49 do entorno. Azul 49 do entorno, tem 1-1-2-5. Bom dia. Azul 49 do entorno, estabilizado, 8 milhas e meia. Azul 4981 no avistado, ponto autorizado, pistão 0, vento 160 graus, 15 nós. Livre pouso. Liberar via Fox Trot, Sala 21, 219. Liberar Sala 219, Osso 4981. escolheu passar de 2223? Você vê. Você pode olhar pra onde é o destino? Aguarde. Papapá, terra que o índio aconteceu, liberta na reportagem. Meu nome é 312, eu sou a medicação do investigador Bomba Edmond, para o nível de 1050. Desde 2023, no centro Recife, na frequência 1288. 288, portaria. Papá, terra aqui no Índia, tá se autorizado, já posso então esperar da papá com a André. Papapá, Serra aqui no Índia, autorizado o ingresso, a porta linha do campo, capturando no site. 107, bom dia para cima. Tente, confirma o comandante, o guardião 07. Tente, comprou de Paris, reporte quando pronto para decolagem, o ajuste no 022, o guardião 07. Papapá, Serra Quimindo, autorizado de decolagem, piscão no 7, ventura 7, 0 graus, 13 nós. O Epson Novembro, bom dia, está se organizado, reposta em ponto de espera da Papá para ingresso. Novembro, solicitando ingresso, reporte Fernando e pronto, quero ser no 7. Papá, Serra, aqui no Índio, decolador 210, chama o controle Salvador, no 20, decimal 8, bom dia. 208, certo. Papá, Serra, aqui no Índio, contato Ivan Nicolau, e sua via saída urbana, espero no 23. Às vezes não faz autoridade. Guardião 07, teste autorizado, reporte no ponto de espera pronto para decolagem. O Exo no Novembro, decolagem autorizada. Chegamos 7, vento 1, 5, 0 graus, 9, 9. O 7 decola com proa norte da presente. Afirmo, guardião 07, estão autorizados inicialmente ingresso pista no 7, aguarde para decolagem. Então, o Epson Novembro decolado 1-3, chama o controle Salvador em 120, decimal 8, no voo. Guardião 07, poderia confirmar o tempo de voo? Tango Echo Novembro, Matheus Sobrejão de Luz Visual, com o Rodoxê, ainda Matheus no pé, o ponto atrás da barca, o seu chamado de pouso. Chama o 0 do separador do PES, que é o caso de separador de estúdio em FAP, o Agir Salvador 0 do PES. Senhor separador, já está se interessar em FAP, Agir Salvador 2 0, é a 3 do 2. O chama o 0 do autorizado para o LED, pode estabilizar. Já 07 da presente, chama o controle de Salvador, 9210, esse na 8, bom voo. Obrigado, já volto. Patrulha, guardião 07, bom dia. Guardião 07, como vocês já visual, ela escuta permanente do controle, ajuste 022. A 3604, essa medicação do serviço de lavabo para o ponto do PES e ajuste ao 022. Para a medicação de velocidade, a 3604 está firmado o ajuste ao 022. 022, o senhor está ligado para avistar. O senhor é 312, como ponto de situação de 200 milhas no rolo. Tudo é, tinha um total de 3 mil, mas tem até 1 mil pés nas coisas ali de diversa vez. 7, 3, 9. Apaga a parte da Silo Índia, chama Sérgio Recife, 1, 2, 3, 3, 4, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apaga a parte da Silo Índia, chama Sérgio Recife, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 milhas, no Nordeste, Airbus 3, 2, 10, na chegada Bomé de 1. Passam 3 mil pés para 2 mil pés. 7, pode quando ir ao setor de Paris. Alô, bom dia, pronto. Será 9970, bom dia. Manda um ponto para a pistão, Zé. Boa. Juntaremos as 5. Chega a meter em dois turnos, um ou no outro dos planos. Ingresso da cola então, sem parada, pistão 90, ventou 970 graus, voa 39, segura o 9973. Valeu, agiliza. Canal 6312, bom dia, continua a aproximação, o ar está livre, banco da Federal, iniciando a decolagem de pistão no zero, o ajuste no 022. 7122 do Canal. Meu Papa Papagolski, bom dia, livre acionado na aero, está repassado. É 63-12, ponto autorizado, pistão a zero, vento 160 graus, 129. Repouso, pistão a zero, 63-12. Federal 9970, veiculado 222, chame o controle Salvador, 120, decimal 8, bom dia. Tchau, verdade. Então, 9970, estamos aqui cruzando 1300. Federal 9970, contato rápido colar, super 620, via Santa Mônica. Minha amiga, tem algum jeito de nos dar uma encurtada aí? Cruz de Teresina, por exemplo? Nós vamos cruzar com o Recife, assim que se autorizar com o tráfego da chegada Ponte, a gente vai autorizar por uma recente. Valeu! Azul 2796, após o pouso do banho de corrigir do ar, mas a via está cruzada ali e manter a pistão no zero. Pode cruzar, pois a via está cruzada ali e manter a pistão no zero. Azul 2796. 3312, no solo 23, ao liberar minha taxa Foxtrot, chame o solo Salvador no 21, decimal 9. Vai para uma Foxtrot 9. Azul 2796, autorizado de decolagem pistão 10, vento 170 graus, 179. 2 a nossa decolagem 10, azul 2796. Após Momo, voo direto Pátio. Momo, Pátio. 2796, decolando 225, chame o controle Salvador no 20-8, Momo. 208, pô. Salvador, Cordial Monte de Azul, 2796. Azul 2796, contato radar da decolagem, sobrevivência da Conde, do nível 190. Via Conde 90, 2796. Federal 9978, autorizado a linhar e manter o sistema zero. A linha mantendo a zero, federal 9978. Autorizado, decolagem pistão 0, vento 160 graus, 160. Sim, decolagem, será 19. Papa Golf, táxi autorizado, reporte um ponto de parada para Papa ingresso. Federal 9978, decolar 229, chame o conduzido de Salvador, no 20, décima 8, bom dia. 1208, federal 9978. Controle Salvador, federal 9978, decolou uma 6 curta. Federal 9978, contato radar a decolagem, Brasil sai da Mônica, nível 330. Via 11, nível 330, federal 9978. Geral 9970, chame sobre o Recife na frequência 1-2-1-8-5, aterna 1-2-5-4-5. Pode repetir as frequências? 1-2-6-8-5, aterna 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5. Estabilizado endereço, Golfa Pista, 4304. 4304, contato de aproximação, chame o treino, frequência 1-9-5. 2-5, boa. Estabilizado endereço, Golfa Pista. 3304, avistado, povo autorizado, chama 0, vento 170 graus, 19 nós, variando até 27 nós. Ciente, livre pouso, 4304. Controle, Federal 9978, poderia voar código? Federal 9978, autorizado código. Código, obrigado, Federal 9978. Quase para decolagem, papapá azul. Três, três, zero, quatro, no solo 3-4, liberado a Fox Trot, chame o solo Salvador, no 2-1, 2-1-9. 2-1-9, vai chamar o Santos, 3-3-0-4. Papá, o meu papá. papapá Golf, decolagem autorizada. Pistão 97, vento 170 graus, 17 nós, variando até 25 nós. Coisa NBZ, decimal 8, eterna N35, decimal 3. Meu papapá Golf, decolado aos 35, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Uma boa, papá Golf, 208.